Foi vergonhoso demais da conta. Todo mundo já sabia, a gente acreditava. Ah, no papel o time não é tão ruim assim. Mas com Cassiano, Fred Pacheco, tem coisa que não dá, gente. Todo mundo sabia que ia dar errado, ué. Pra que vai insistir nisso? Agora tem que ver. O Vila vai querer evoluir, já vai trocar o treinador que vem de péssimo trabalho no sub-17 do Cruzeiro, no sub-20 do América. Caiu com o Ipatinga, vai continuar com esse técnico de 27 anos, que infelizmente não tem condição nenhuma de treinar nem Morro Velho, nem Palmeirinha. Vai continuar ou não vai? Tem que ver, tem que ter postura do diretor de futebol, do presidente. Vocês também tem que conectar junto com a gente, que o único veículo que Nova Lima tem é a TV Banqueta. Então a gente precisa de mudança pro Vila. Não adianta trazer jogador atacante do Araxá, esse Yuri Branquinho que entrou no segundo tempo aí, ó, que tem um gol como profissional. Um gol. E é jogador de empresário, emprestado do Betinense. O passe dele nem do Vila é. Olha o que ele entrou aí, entrou e embolou com a bola. Aí tem o Yuri nosso aqui, que foi craque ano passado. Nem no banco tá. Pinguim, nem no banco tá. É uma coisa que não entende, não. É coisa que deixa a gente triste, chateado. Que não dá, não. Tem que mudar, é agora. Não adianta esperar jogo contra o América, não. Já manda embora hoje, amanhã traz outro técnico, gente. Vila não é humilhação, não. Vila é time de tradição. Você tá jogando no Vila ou no Amador aí? Os caras não jogam no Morvê, não jogam no Retino, não jogam no Palmeirinha. Isso que fez com o Vila é sacanagem demais hoje. Tomar dois gols de Ademilson, 44 anos. Eu tô chateado demais com isso. Cartas na mesa, cartas na mão. Segura aí que está começando mais um Sertão dos Cataguases. Me diga, Gabriel, se o Yuri Branquinho tem alguma condição de jogar em um time de tradição. Cara, eu só queria te dizer uma coisa, que assim, eu tô muito feliz de você ter me lembrado essa pérola do Campeonato Mineiro, sabe, do futebol mineiro, porque isso é bom demais, cara. 44 anos, tomando 3 gols, assim, bom demais, cara. Mas, assim, né, eu não consigo expressar a minha felicidade ao lembrar desse grande vídeo do futebol brasileiro, de verdade mesmo. Eu tô muito feliz de você ter me lembrado disso. E é bom para introduzir o nosso tema de hoje, né? E hoje um tema tão comentado nos últimos anos, às vezes com críticas, com histórias, né? Que é o campeonato estadual, né? Que acontece no Brasil há anos e que vira e mexe aí. Estamos tentando pensar em novas fórmulas, né? Um campeonato que não está tão mais atrativo igual antes. Mas aqui vamos tentar mostrar um pouco de como esses campeonatos estaduais acolhem e recebem equipes muito tradicionais do futebol mineiro, né, antigas agremiações que há muito tempo são importantes para as cidades de onde estão. Esperamos mostrar um pouco com esse podcast, Gabriel. É isso aí. Passemos então para o nosso primeiro bloco desse programa. Bom, meus caros ouvintes, a gente fez uma lista aqui, na verdade o Pets fez uma lista, que ele colocou na ordem aqui de favoritos do Campeonato Mineiro. Eu não sei se eu concordo 100% com ele não, mas eu vou seguir a ordem dele aqui, e ele colocou aqui como o favorito a campeão desse Campeonato Mineiro, o Atlético. Eu achei meio estranho, mas né? Uai, cara... Qual outro favorito no cenário que o Cruzeiro é totalmente desestabilizado? O América é o América, então... tem isso também, né? Mas assim, o Atlético vem aí, né, nesse Campeonato Mineiro, que eu dei uma brincada no início, mas realmente, também acho que o Atlético é favorito, principalmente pela qualidade técnica dos outros times, né? Não que o Atlético seja um dos melhores. Mas assim, o Atlético veio com algumas contratações interessantes, veio com a filosofia de rejuvenescer o time. O Atlético veio com uma contratação boa pro treinador, eu achei que é uma aposta interessante. O Dudamel vem de anos bons aí na seleção da Venezuela. Ele passou por dois clubes antes, um foi o Deportivo Lara e o outro eu não me lembro qual time que era. O Estudiantes de Mérida. Isso, verdade. E aí depois ele foi para seleções, né? Tanto seleção de base quanto a principal, e tem um trabalho interessante, né, na seleção. Tanto é que deu bastante polêmica a saída dele, por causa das questões políticas da... Como é que é o nome da confederação venezuelana? CBV? Eu acho que... Não, CBV não pode, porque é de brasileiro, né? É, CV. A fusão. Seria quando o Brasil entrar em guerra e conquistar a Venezuela. Ah, é verdade. Mas, sei lá, Confederação Venezuelana de Futebol, CVF. Não sei como é que é o nome do rolê lá, mas as questões políticas que envolvem a confederação, deu muita treta entre Dudamel e o presidente e tal, mas ele vinha de bons trabalhos, né? Então acaba que a saída dele foi meio conturbada. Mas assim, eu achei a contratação interessante, é um cara que vem nesses últimos anos com a seleção fazendo um trabalho interessante, ele deu uma reformulada boa na seleção venezuelana, principalmente por trabalhar com a seleção de base, né? Então o cara já tava ali no dia a dia com jogadores jovens e tal. E ele trouxe isso pro Atlético também, né? Com essa questão de rejuvenescer o elenco e tal. Mas assim, eu acho que o Atlético realmente tem um favoritismo, porque não terminou o ano como Cruzeiro. E os outros times também, os times do interior, têm uma dinâmica econômica e muito diferente dos times da capital, né? Talvez o América aí possa estar... disputando junto com Atlético e Cruzeiro, né? Não sei como é que você tá encaixando na sua mente aí o Cruzeiro nesse favoritismo. Bom, assim, interessante falar do Dudamel, né? O Atlético entrou nessa nova onda depois de Jorge Jesus, de times brasileiros procurarem treinadores estrangeiros para suas equipes, né? O Inter com o Codé, o Santos com o Jesualdo, né? Que são técnicos, né? É aquilo, né? Apesar de estar no pacote de estrangeiros, são técnicos que muitas vezes são bem diferentes em esquema tático, de quais jogadores gostam de usar, de estratégias de jogo, né? Assim, o Dudamel, pelo que eu vi de comentaristas falando, de quem acompanha o trabalho dele, é um cara bem mais pragmático, né? Que não é um time do Jorge Jesus que joga sempre... um time mais explosivo, de toques rápidos, de jogadores velozes na frente. Então, assim, é um cara que vai buscar um equilíbrio maior entre as equipes e, como você bem disse, utiliza muito bem as bases nos clubes aonde vai. E acho que o Atlético vai ser muito bom para o Atlético isso, né? O Atlético tem alguns jogadores de base bem interessantes que apareceram no ano passado, como Marquinhos, Bruninho, né? Que muitas vezes salvaram o Atlético em vários jogos, né? Que o clube teve dificuldade de vencer, hoje até de quase estar perdendo e com a entrada deles mudarem o cenário da partida. Mas assim, acho interessante o Atlético nesse início do ano com essa contratação. Também destaco aqui a contratação do Dylan Borrero, de 18 anos, jogador do Santa Fé, que é uma promessa, assim, vendo quem acompanha o futebol sul-americano, é uma das grandes promessas do futebol sul-americano. E acho que vai ser bem utilizado pelo Dudamel quando puder jogar. E como você disse, né, o Atlético é favorito em questão também muito da baixa do Cruzeiro, né? O América a gente não sabe como que vem, né? Sempre uma incógnita. Mas acho que tem muita chance do Atlético voltar a vencer o Campeonato Mineiro depois de 2 anos com contratações como essa. Pode passar agora pro segundo favorito? Passemos para o segundo favorito. E que assim, se o Atlético vem aí pensando talvez em um futuro mais promissor, o Cruzeiro durante dezembro e janeiro, assim, parecia que não teria futuro de continuar e de tocar o barco, né, com muita instabilidade política. Conselho gestor que começou sendo formado por aqueles, vou usar um termo do Guerrilha Celeste do Facebook, né? Empresários, entre aspas, né? Tudo entre aspas, que verdadeiramente ama um clube. É brincadeira uma frase dessa, né? De um conselho gestor que tá aí tentando alguma coisa com o Cruzeiro, mas que, né, chegou, mas que muitos nomes que entraram depois saíram, né? O Pedro Lourenço, Pedro BH, o Medioli, né? Que são caras de uma índole, né, perfeita, uma índole ótima, que viram que não ganhariam nada com o clube e saíram, tiraram o pé, né? Viram que o investimento que eles tentariam fazer não renderia em frutos, né? É, e assim, é aquilo, né? Hoje, para quem não sabe, a situação do Cruzeiro é um grupo gestor, né? De que está comandando o time até as próximas eleições de maio, né? É que tem o objetivo, assim, de pelo menos manter o Cruzeiro em alguma linha até essas eleições. Mas é claro, né? Enfrenta dificuldades financeiras, né? É um monte de gente ali rica tentando opções que não são das melhores, né? A gente já conversou isso, o Cruzeiro tem a conversa ainda, né? De virar clube empresa, enfim. E a gente vai acompanhar agora nos próximos meses, vão ser meses muito difíceis do Cruzeiro, a torcida vai ter que ter paciência. Enquanto nós não pensamos numa democracia maior para os torcedores cruzeirenses, vamos pensar um pouco a curto prazo e ver o que o Cruzeiro agora tem em mãos, primeiramente, né? As condições materiais do Cruzeiro, primeiramente, que aparecem agora a curto prazo. E nisso o Cruzeiro vai ter que olhar, por exemplo, para a base, né, do Cruzeiro. Você chegou a acompanhar um pouco da Copinha, Roberto? Cara, eu tava acompanhando o Atlético na Copinha, mas eu tava dando lida, né, nas coisas que você tinha me mandado, e vi também eu não sei, acho que foi no Twitter, algum Twitter de torcida do Cruzeiro, alguma coisa, e eles falando desses dois jogadores, né, que você comentou comigo, que foi o Marco Antônio e o Caio Rosa, que são dois destaques aí do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, e vão ser opções, né, principalmente um Cruzeiro que perdeu muitos jogadores. Eles são bem jovens, né, futebol sub-20 que eles estavam. Assim, se você me pedir pra montar uma escalação do Cruzeiro agora, eu vou ficar muito na dúvida, cara. Eu não sei como é que o Adilson Batista vai conseguir mexer nesse time, né? Não sei. É, assim, bom você comentar do Adilson Batista, que eu acho que olhando para o elenco do Cruzeiro, ele, pra mim, é a minha maior preocupação, né? A gente já tinha falado disso. Só o Atlético tentou aí o Dudamel, o Cruzeiro, por também condições financeiras, não teve como buscar outros treinadores. Mas o Adilson Batista é um cara que eu tenho muita preocupação se ele é qualificado para montar uma equipe competitiva com os jogadores que temos hoje do Cruzeiro. Eu, sinceramente, me preocupo. O trabalho do Adilson Batista, o último bom trabalho do Adilson Batista, que eu falei, foi no Cruzeiro, há 10 anos atrás. Então, né, vamos ver o que o Cruzeiro consegue aprontar no Campeonato Mineiro, o que ele consegue testar, ver as dificuldades. Mas ainda acredito que é o segundo favorito pela camisa e por ter jogadores que, ainda que não sejam jogadores que possam brigar por grandes títulos do Cruzeiro, acho que ainda é melhor pelas condições econômicas, pelas condições da camisa do Cruzeiro, chegar pelo menos na final do Campeonato Mineiro. Vamos ver como é que o Cruzeiro se porta também no restante da temporada, né? Uma temporada longa com jogadores muito jovens, tem que tomar cuidado também para não queimar esses jogadores da base, né, que vem da base, porque sempre quando o jogador vem da base, assim, tem uma cobrança muito grande e acaba que a torcida não tem tanta paciência. Mas, assim, eu acho que é a solução que viável para o Cruzeiro, né? Pois é, então passamos agora para a terceira equipe favorita e é também a terceira e última de Belo Horizonte, que é nosso querido Coelho, que é um América Mineiro, né? E sempre vem aí com uma equipe, uma alternativa para tentar bater os dois grandes da capital. E com esse momento do Cruzeiro, é um dos favoritos a chegar numa final, né? O América, que veio de uma arrancada histórica na Série B ano passado, que tão incrível quanto a arrancada, não terminou com acesso. Por culpa dele mesmo. No início do nosso podcast, né, nos nossos primeiros episódios, a gente estava falando da situação do América, de como que o América estava quase caindo para a Série C. E aí, troca de treinador, a gente criticou a troca, e aí o Felipe Conceição mudou o time, e assim, né, por um jogo, não sobe pra Série A. O campeonato estadual vai ser uma boa dinâmica também, pra gente ver esse time do América, ver como é que vai se portar, porque a Série B vai começar também, né, então o América tem um longo campeonato pela frente, não é como os outros times do interior, mas... uma coisa que eu queria destacar é que o Juninho, né, ele, se eu não me engano, ele é um volante. Ele foi uma das peças principais no último campeonato brasileiro, né, da Série B. E é um dos jogadores importantes, né, que fica no América. A gente tem que enxergar aí essa equipe em campo também jogando, né? O América até que tem um time bacana, sabe? Eu gosto do time do América. Tem jogadores experientes, mas também tem alguns jogadores jovens, né? O Zé Ricardo continua no time também. O Mateuzinho, cara, eu gosto muito do futebol do Mateuzinho. Eu acho que é uma das boas apostas pro clube nesse ano. E assim, vamos ver o que vai acontecer, cara. Eu não tô querendo cravar nada, não, porque o América deu duas trolladas na gente ano passado, né? Primeiro a gente achou que ia cair. Aí arruma uma virada histórica dentro do campeonato, e aí a gente achou, vai subir, e aí não sobe. Então é interessante mesmo, então, ficar de olho no América. Como a gente também tem que lembrar, o estadual, ele diz muito e diz pouco ao mesmo tempo, né? O estadual é sempre um enganador. A gente já vem... Quem acompanha o futebol sabe muito bem disso. Eu, que sou cruzeirense, sei muito bem disso. Pois o Cruzeiro, no período estadual, era o melhor time do país. Mas é um pouco... para esses clubes como a América, que vão disputar a Série B, é um lugar dele testar, de tentar jogador, de ver quem tá dando certo, quem que vai precisar para depois que acabar o Campeonato Mineiro. O América também trouxe alguns jogadores que disputaram a Série B, e isso é importante, jogadores experientes. Eu quero ressaltar aqui o Alê, meia de 29 anos, que parece assim, uma ótima aposta do América, aposta no sentido assim, não pela idade, mas sim pela experiência dele, né? Campeão da Copa Verde e do Estadual pelo Cuiabá ano passado. Então, assim, é um cara que... pode ajudar ali no meio-campo do América, que já é um meio-campo que já tem o Zé Ricardo, tem o Juninho, né? O Juninho, aliás, é um jogador que está há muito tempo no América, vem acompanhando vários momentos do clube dos últimos tempos. E, assim, junto com os jovens que o América revela, né? Revela uma boa quantidade de jogadores. A gente, hoje, um dos grandes nomes que a gente pode lembrar aqui é o Richarlison, que está no Everton, né? Que vem jogando muito bem no Campeonato Inglês. Então, assim, já fica de olho, o América é um dos favoritos a chegar à final, e acho que, aliado junto com esse time experiente e com jovens, a equipe pode conseguir um bom Campeonato Mineiro e, para quem sabe, subir na primeira divisão no que vem. Até hoje. Pois é. Bom, agora nós vamos continuando, claro, né? E eu queria só que quem está nos ouvindo notasse que vamos começar agora a falar das equipes que são menores aqui no estado, menores assim, em condição financeira, econômica, e vocês vão ver algumas características comuns das equipes. Por exemplo, o investimento... em muitos jovens, ao mesmo tempo que também contratações de medalhões. Então há sempre um equilíbrio de contratar medalhão e contratar jovens. Mas ao mesmo tempo também vão ver equipes de vários tipos, né? Vai ter clube empresa nessa jogada agora desses clubes que a gente vai falar. Vão ter também clubes muito tradicionais do futebol interiorano, né? Mineiro, clubes que têm mais de 100 anos. e que estão aí no cenário mineiro, que agregam muita torcida. Então, é ficar de olho, porque agora é uma parte interessante para quem quer conhecer um pouco do futebol do nosso estado. É, e antes de falar dessas equipes do interior, eu acho que é importante a gente ressaltar a mudança do regulamento do Campeonato Mineiro para esse ano, né? Porque é uma mudança que eu acho que foi interessante para as equipes do interior e, de certa forma, também foi boa para as equipes da capital, né? Porque, para quem não sabe como é que funciona o Campeonato Mineiro, já vem funcionando mais ou menos assim há alguns anos, mas é basicamente o quê? São 12 times, todos eles se enfrentam, né, durante o campeonato, uma vez só. É, cada time joga com um outro time. E aí, depois disso, os quatro primeiros colocados vão para semifinal e depois final. Ano passado teve uma mudança no regulamento, que teve umas quartas de final. E os times da capital reclamaram muito disso, porque são mais jogos, né? E como o campeonato estadual é inchado, se inchando o campeonato estadual, prejudica um pouco do calendário desses times da capital, porque eles têm uma série de outros... de outros jogos, né, de outras competições, e acaba que fica complicado por questão de calendário mesmo, né, até porque o calendário nacional é muito ruim, todo mundo já reclama disso há muito tempo. Mas esse ano eles retiraram as quartas de final, e aí esses times ficaram muito putos, porque assim, né, para os times do interior é importante estar jogando, é sempre bom ter competição, e você tirar aí as quartas de final é uma coisa muito ruim para eles. Mas aí, ao mesmo tempo, a FMF implantou uma medida que eu achei muito interessante. Como é que é? Nos outros campeonatos, a gente já tinha o famoso campeão do interior, né? Então, os times que não são Atlético, Cruzeiro e América, o time do interior que fica melhor posicionado na tabela do Campeonato Mineiro é o campeão do interior. Isso já vem de muito tempo. E aí, esse ano, eles fizeram o troféu em confidência. O que que vai acontecer? Os quatro primeiros colocados vão para as finais do Campeonato Mineiro. E aí, os times ficarem entre quinto colocado e oitavo, os quatro depois, né? Eles vão disputar ali o troféu em confidência, que é uma segunda competição dentro da competição, né? Então, esses times também vão ter semifinais e final. E aí, o time que ganhar esse troféu em confidência joga uma recopa contra o campeão do interior. Então, assim, eu achei essa uma medida muito interessante, porque você dá mais rodagem pros times do interior, e eu achei, assim, uma sacada interessante. É, acho que é aquilo, né? Vai dar calendário pros clubes do interior, vai dar aí um campeonato, um torneio interessante, né? Essa Recopa. E, ao mesmo tempo, também diminui um pouco para as equipes que estão disputando outros campeonatos, que geralmente são as equipes de mais condição financeira, como Cruzeiro, Atlético e América, que não queriam mais a implementação dessas quartas de finais. Bom, então, com a mudança de regulamento, e para pegar essa quarta vaga, Gabriel, se você quiser discordar, você pode, eu coloquei aí a equipe do Boa Esporte, né? Equipe que tá, hoje disputa a terceira divisão nacional. A gente falou um pouco dele ano passado em um dos programas, né? Fazendo um panorama do futebol mineiro no primeiro semestre. A equipe que estava mal na terceira divisão se safou. E agora vem como uma das equipes mais badaladas desse ano, né? É interessante ressaltar que o Boa Esporte, ele é um clube fundado em 1947. Clube com 72 anos de existência. E que até 2011 se chamava Ituiutaba. Eu, quando comecei a acompanhar futebol mineiro, né, quando comecei a acompanhar futebol, lembro, né, sempre identificava esse clube sediado na cidade de Ituiutaba, que é na região do Triângulo Mineiro. Mas quando a equipe subiu para a Série B em 2011, pelos requisitos da CBF, ela precisava de um estádio melhor, né? E o Boa Esporte, ele tinha uma parceria ali com a cidade, ó, na época em Ituiutaba, tinha uma parceria ali com a prefeitura, e a prefeitura de Ituiutaba decidiu não ajudar o clube, que não tinha dinheiro, não tinha recurso. E uma família importante do clube, que comandava, que geria o time há muitos anos, decidiu então mudar de localidade, e foi assim para Varginha, né, no sul de Minas, ali, região importante, que aglomera várias equipes de tradição do futebol mineiro, e assim fundou o Boa Esporte, com um novo nome, né? Um dos requisitos da Prefeitura de Varginha para ajudar é que fosse mudado o nome. E o nome Boa Esporte, para quem não sabe, é uma homenagem ao primeiro nome desse clube. Porque em 1947, quando se deu o primeiro, quando foram nomear o clube, chamaram eles de Boa Vontade Esporte Clube. E aí, só que depois foi mudado para Ituiutaba. E com essa mudança então de 2011, a equipe então decidiu homenagear esse primeiro nome e se chamou de Boa Esporte. Você concorda com o quarto lugar que eu deixei para essa equipe, Luiz? Cara, eu não sei, porque os três próximos aí, né, o Boa e os outros dois, eu fiquei assim, numa dúvida muito grande. Eu acho que o sem ser o depois do Boa, o próximo, eu acho que é um time muito assim, é um mistério pra mim, sabe, eu não sei. Mas eu acho que foi a única discordância mesmo, e é uma discordância incerta também, porque eu não sei. Eu poderia colocar assim, como não poderia, eu acho que os três estão meio que bem equilibrados. Mas assim, o Boa fez um campeonato mineiro muito bom ano passado, né? Fez chegou acho que na semifinal do Mineiro, mas depois fez uma Série C muito ruim, patética. E aí trouxe o Nedo Xavier, né, que continua aí no clube, 12ª? 12ª passagem pelo clube. 12ª passagem pelo clube. E, assim, é um time que manteve a base do elenco, não perdeu tantos jogadores assim. E principalmente tem feito um planejamento mais longo, né? O time já tá treinando desde novembro. Nesses últimos meses aí fez alguns amistosos, ganhou 4 dos 6 amistosos que fez. A gente não pode muito, assim, né, medir o time pelos amistosos, né, mas o time fez bons jogos nesses amistosos, né, marcou bastante gol, mas assim, vamos ver o que o Boa vai mostrar pra gente aí, principalmente com esse retorno do Nedo, né, que já vem do ano passado, mas eu não sei como é que vai ser esse time no Campeonato Mineiro. E é um time que tem um calendário maior esse ano, né? O Boa disputa o Mineiro, disputa a Série C novamente e tem a Copa do Brasil, né? Isso. Na Copa do Brasil ele pega o Vilhenense de Rondônia. Então, como disse, eu coloquei como um favorito, principalmente por isso. É um time que vem a longo prazo trabalhando alguns jogadores que foram bem no final, em que a equipe se recuperou no passado na Série C. Eu quero destacar aqui o Chiquinho Alagoano, lateral direito, 27 anos. O zagueiro Fernando Fonseca, de 26 anos. E também o meio atacante, que foi destaque do ano anterior, em 2019, né, na boa campanha que você ressaltou aí do Boa Esporte, mas que acabou lesionado no último ano, que é o Gindre, que volta agora à equipe, né? Quer dizer, que se manteve, né, na equipe. E que é uma das grandes esperanças aí para uma boa campanha do Boa Esporte ao longo do ano. Além disso, eu queria ressaltar só uma contratação interessante aqui. Como eu disse antes da gente passar para esses clubes, há um investimento muito em jogadores jovens, junto com alguns medalhões, jogadores mais experientes, né, para dar um equilíbrio na equipe. E uma das contratações que eu queria ressaltar é o Nonoca. O Nonoca foi um volante que jogou no Cruzeiro alguns jogos nesses últimos anos, mas não teve muito espaço, né? Mas é um bom jogador e eu acho que é um principal reforço do Boa Esporte aí para o meio-campo, para ter um meio-campo sólido, né, junto com outros jogadores da base, como o Kaique Stoffel e o Breno Michael, que também foi uma contratação de outro volante de 19 anos. Então, assim, eu coloco o Boa Esporte pelo planejamento e até por ter mantido o técnico do Nedo Xavier. Eu queria só passar algumas informações interessantes, algumas curiosidades, né? A gente também não pode deixar de falar. O Boa Esporte, ele apareceu muito na mídia, lembrando um pouco esse ano, com a contratação do Bruno. Você lembra, Gabriel? Mais uma das polêmicas envolvendo o Bruno, né? Porque o Bruno sempre está, né, nessas polêmicas. Assim, o Bruno é a polêmica em si, né? Mas esses times sempre envolvem com a polêmica do Bruno. Então, assim, todo ano a gente vê um time que tenta contratar o Bruno e aí dá aquela polêmica toda. E aí eles desistem da contratação e blá, blá, blá. Esse último ano agora, eu não sei se foi já em 2020 ou no final do ano passado, o Fluminense de Feira de Santana, né, que tava bem avançado para tentar contratar o Bruno, e aí deu aquela polêmica toda, aquela jornalista, que eu não vou lembrar o nome dela agora, fez, teve um vídeo, né, que do jornal da regional lá, que viralizou bastante e acabou que o Fluminense recuou nessa contratação, né? Mas o Boa também é um desses times que já tentaram se envolver com o Bruno. É assim, né? É uma contratação, né? Há muito um discurso, principalmente dos administradores que contratam, que é aquela coisa da retenção, né? Mas isso é pensado em caso, né? A questão do Bruno é muito mais uma jogada de marketing pro clube, né? Não é nem... Porque, assim, que time contrataria um goleiro que não joga há 10 anos para reforçar a equipe e ainda com o discurso dele? Isso é claramente um processo de marketing para chamar atenção pro clube, para colocar os holofotes na equipe. E, assim, é triste ver isso acontecer, né, com uma equipe aqui de Minas Gerais, mas o Boa Esporte foi uma das precursoras nisso, né, de quem adotou o goleiro Bruno, mas que ele não pôde jogar porque uma liminar suspendeu a concessão de liberdade dele e ele teve que sair. O Boa Esporte, na época, perdeu muito patrocinador, material esportivo, e, assim, foi uma época bem triste, mas mostra também, assim, o Boa Esporte, para quem não sabe, é comandado hoje por uma família. A família Moraes, uma família de três irmãos, foram quem estão há muito tempo, desde que o Boa Esporte, antes de mudar de nome, foram eles que fizeram a passagem do clube para Varginha. E estão aí no clube e muitas vezes acontece que há essas coisas, né? Esses desmandos, né? Eles fazem o que querem. E o Boa Esporte, assim, é um dos clubes que se tinha uma ligação muito afetiva com a cidade de Ituiutaba, indo para Varginha, perdeu muito dos seus torcedores, mas parece que não é uma das grandes preocupações dos irmãos Moraes, que muitas vezes são preocupados mais com uma questão financeira, uma questão de sucesso até mesmo pessoal, pelas entrevistas que eu vi, pelas questões que eu pude abordar. Mais uma vez a gente tem aí a confirmação de como que investidor e gente que joga dinheiro nos clubes, eles não são torcedores de verdade, porcaria nenhuma. É, mas a gente vai ver outros exemplos aqui. Bom, vamos passando então pro próximo equipe. Você quer comentar? Aí começa a comentar, Gabriel? Na lista aqui que o Petros me mandou, ele coloca aqui o Tombense em quinto lugar, né? Depois do Bogo aqui. O Tombense, que é um clube bem tradicional, né? Já há muito tempo no módulo 1 do Mineiro. Acho que desde 2013 que o clube não cai, então já está se mantendo no Mineiro há algum tempo. Mas é aquela coisa, né? Mantém no Campeonato Mineiro, mas não faz nada demais, né? Desde 2015 que o clube não consegue ir numa semifinal. Mas, assim, é um clube que, acho que muito pela tradição que tá aqui, né? Eu acho que a camisa pesa também. A gente fala muito desse negócio de como que a camisa pesa para os grandes clubes do futebol brasileiro, mas entre esses times do interior, eu acho que isso funciona também. Mas, assim, eu acho que uma coisa que é importante também é a manutenção do técnico, né? O Eugênio Souza continua, ele terminou o ano de 2019 no Tombense e continua para esse ano agora. E outra permanência também é do Ibson, né? Que, assim, eu vi o cara jogando ano passado, mas, assim, esqueci completamente. Aí, dessa vez, estudando para esse podcast, assim, velho, o Ibson joga futebol ainda. Aí que eu fui lembrar que ele já tinha jogado Mineiro. O Mineiro não, né? Ele já jogou Mineiro ano passado? Jogou Mineiro. Jogou Mineiro. E eu tô assim, gente, o Ibson joga futebol ainda. O cara já tá com o quê? 37, 36 anos, não sei. É um cara bem velho já, né? Mas é um desses destaques do time, né? Que vem aí como um desses clubes que podem chegar numa semifinal, que podem ser aí o campeão do interior, talvez disputar a tal da Recopa, hein? O Tombense, para quem não sabe, como você disse, é para a cidade de Tombos. Tombense tem 105 anos de idade. A cidade de Tombos é ali quase na divisa com o Rio de Janeiro. a equipe, ela, apesar de longevidade, ela só nos últimos anos, 20 anos, que se tornou um clube profissional, é, principalmente com a chegada de um empresário aí, ó, mais uma vez, um empresário que bem importante do cenário futebolístico, que é o Eduardo Uran, que tem uma empresa de que agencia inúmeros jogadores. O Tombense, para você ter uma ideia da ligação com esse empresário Eduardo Uran, que é o administrador da equipe, o Tombense é uma das equipes que mais empresta jogador no país. Muitos jogadores estão vinculados ao clube, mas poucos permanecem. E são emprestados a vários clubes, até da elite nacional. Eu posso citar aqui o Roger Carvalho, que está no Fortaleza, Guilherme Santos, até o Cícero já chegou, sabe o Cícero Volante, chegou a ser vinculado à gestão desse cara. Então, assim, o Tom Benz, ele é muito dependente desse empresário para formar as equipes, né? Conseguiu aí ganhar a Série D em 2014, que é a grande glória da equipe. E vem aí como... Eu coloco também como favorito, que é um time que disputa a Série C, tem um investimento grande, como você bem colocou, manteve o treinador, tem os medalhões, junto com uma equipe mais nova, como é praxe desses times, para conseguir montar um time mais equilibrado. Bom, é isso. A gente passa então agora pro próximo, né? Que é a equipe mais curiosa dessa edição. Você concorda, Gabriel? Eu concordo. Por isso que eu falei que pra mim é um mistério, mas... E assim, é um time muito interessante, cara. É realmente muito interessante. Mas a gente tá falando aqui do Coimbra, que é o Coimbra Sports, né? É um time que nasceu em Sete Lagoas, eu acho, se eu não me engano. Aí mudou pra Contagem. E agora tá mandando os jogos no Independência, né? Então a gente tem 4 equipes esse ano mandando jogos aqui em Belo Horizonte, né? Apesar de ser um time de Contagem, tá jogando no estádio Independência. Então, assim, é um time interessante, cara. Vem com uma ideia de jogo que parece estar bem marcada, bem demarcada, sabe? O time não é aquele time que fica jogando bola demais, lançamento de bola do goleiro pro ataque, é um time que toca bem a bola, sabe? Eu acho que isso muito também por causa do treinador. Pra quem não sabe, o treinador do Coimbra é o Diogo Giacomini, que já treinou o Atlético, né? Foi interino do Atlético antes do Roger chegar, se eu não me engano. Teve a demissão do Marcelo Oliveira naquela final contra o Grêmio. E aí o Roger ia chegar, mas ia chegar no próximo ano, e aí acabou que o Diego Giacomini ficou de interino ali. Bom, passando então para o próximo, quer falar um pouco do quem eu coloquei aí, Gabriel? O próximo aqui nessa lista do Petros é a Caldense, né? A Caldense que veio para mais um campeonato mineiro, né? Já tem alguns também que a Caldense... Tem boas campanhas, né, no Campeonato Mineiro. Em 2015, inclusive, foi para a final contra o Atlético, acabou perdendo. Mas, assim, em jogos difíceis também. A Caldense não afinou pro Atlético na final, não. E foi campeão mineiro uma vez, né? Perdeu roubado, né, cara? Fala a verdade. Ah, que isso, cara. E a Caldense também já ganhou um Campeonato Mineiro, né, que não tinha... os times de BH, né? Não tinha América, nem Cruzeiro, nem Atlético, porque tava rolando aquela Supercopa, como é que chama o negócio? É porque os times estavam disputando o Sul-Minas e depois... Ah, Sul-Minas, isso. E depois a Caldense ia se juntar, acho que é o Super Campeonato Mineiro que eles iam fazer. Pois é, e aí acabou ganhando aquele campeonato de 2002, né? Então, é um time que já vem aí com boas campanhas nesses últimos anos. E esse ano joga o Mineiro e a quarta divisão, né? Joga a quarta divisão. Pela quinta colocação do ano passado, joga a quarta divisão. Joga mais uma vez, né? Porque ano passado jogou também. Teve uma boa campanha, mas acabou perdendo, se não me engano, pro Ituano, que foi uma das equipes que subiu. Num jogo também bem contraditório, para a torcida da Caldense. teve pênalti, maldade. E assim, uma das questões que a Caldense também vem foi bem ano passado, foi uma parceria que eles fizeram com alguns empresários, aí mais uma vez os empresários sendo uma alternativa para esses clubes, né? Que empresários de São Paulo, que trouxeram vários jogadores ali para a Caldense e que com essa ótima campanha do ano passado mantiveram parceria. Eu acho que dá para assim, você colocou aqui na expectativa da Caldense para pelo menos brigar para uma classificação, né? Eu acho que é um dos times aí que disputam talvez uma vaga aí nessa Recopa, porque se não ficar ali entre os quatro primeiros, provavelmente vai ficar ali entre o quinto e o oitavo e briga provavelmente no Troféu Inconfidência aí por uma vaga nessa final, né? E eu acho que é um time que consegue pelo menos aí chegar numa semifinal aí dessa Recopa. Eu acho que é bem provável. Se não disputar a classificação dos quatro primeiros, é muito pouco provável que a Caldense brigue por rebaixamento esse ano, né? A não ser que a nossa Boca, que é boa demais, né, que é santa, faça a Caldense cair. Mas assim, eu acho difícil. Pra quem não sabe, só algumas informações da Caldense, ela foi fundada em setembro de 1925, então aí quase um clube centenário também, clube bem importante, de ligação forte com a cidade, Poços de Caldas. A Caldense, um dos jogadores interessantes que jogaram na Caldense, pra quem não sabe, foi o Casagrande. Casagrande, quando começou a carreira dele, o Corinthians emprestou pra Caldense. E ele foi artilheiro do Campeonato Mineiro de 1981, artilheiro pela Caldense, no Campeonato Mineiro de 81. E com isso, depois voltou ao Corinthians, onde trilhou uma carreira brilhante, né? Então, assim, a Caldense tem muita história dentro do cenário, tanto regional quanto nacional. E, assim, como você bem disse, é uma equipe que sempre está aí brigando seja por ser campeão do interior, seja por algumas vagas na semifinal. Então, assim, vamos ver o que a Caldense pode aprontar no estádio Ronaldão, sua eterna casa, e vamos ver o que o Poços de Caldas pode trazer para o futebol mineiro em 2020. E já fazendo uma ligação com o próximo time aqui da lista, que é o Tupinambás, e o Tupinambás investiu em algumas esse ano pro Campeonato Mineiro, desses jogadores interessantes, né? Inclusive, vou dar destaque aqui pro Léo Salino, que ele é irmão do Leandro Salino. A gente já falou desses dois, inclusive, em podcasts anteriores. E uma coisa que é interessante de falar do Tupinambás é que ele vem para esse Campeonato Mineiro tentando aí manter, né, no módulo 1. Ano passado fez um campeonato interessante, chegou às quartas de final e conseguiu uma vaga na Série D, né, na quarta divisão do Brasileiro. Então tem aí um campeonato pra gente poder observar. Outro cara também que ficou nesse time aí, o Ademilson, tem 45 anos. Esse é incrível, cara. É bizarro, né? Mas aí é um atacante que inclusive faz muito gol, cara. É impressionante. Mas assim, 45 anos, né? Vamos ver o que ele vai arrumar aí. Passando aqui, acho que o Tupinambás, ele pode ser um bom exemplo, né, também do investimento que esses clubes muitas vezes fazem em jogadores de base, né? A história do Tupinambás ela é muito interessante. Pois essa equipe, para quem não sabe, é uma equipe centenária, tem quase 108 anos de idade, tem 108 anos de idade, faz o grande clássico, né, o clássico de Juiz de Fora, que é o clássico Tutu, que é o Tupinambás e Tupi, que ano passado, após 50 anos sem se enfrentarem na primeira divisão, julgaram com a vitória do Tupinambás. Para você ter uma ideia dessa realidade, são 282 jogos. Então, assim, para você ver o tamanho da rivalidade dessas equipes e do tamanho da força e tradição do Tupinambás, que, apesar de tudo, foi uma equipe que ficou fora durante muitos anos do futebol profissional, passou por dificuldades nos anos 90 e nos anos 2000. E agora, entrando porque amarrando com o que eu falei sobre o investimento de base, A volta mais recente do Spinambata aconteceu em 2016. Após um fato bem curioso, Gabriel, não sei se você chegou a ler isso, sobre o Danilo. O Danilo, pra quem, que Danilo que eu tô falando, é o que hoje joga no Manchester City, não é? É no Manchester City? É. Eu acho que sim. É. O Danilo, ele... durante esse período de 2015-2016, ele teve uma transferência pro Real Madrid. Do Porto pro Real Madrid. Danilo, que estava no Santos, depois foi pro Porto e fez essa transferência pro Real Madrid. E o que, que o Tupinambá tem a ver com isso? O Danilo jogou no Tupinambá e entre as idades em que a FIFA coloca aquele mecanismo de solidariedade que garante que os times formadores recebam parte de transferência de jogadores que atuaram na equipe. Então, 5% do valor das negociações eram voltadas ao clube. E o Tupinambá recebeu um dinheiro dessa transação pelos anos que o Danilo jogou na equipe. E com esse dinheiro, a equipe conseguiu quitar as dívidas trabalhistas, conseguiu a certidão para julgar e voltar ao futebol profissional mineiro, e com isso regularizou a situação na Federação Mineira de Futebol. E com isso pôde disputar o torneio de retornar anos depois para a primeira divisão e fazer uma campanha, então assim, mostrando um pouco da importância que esses clubes muitas vezes dão para esses investimentos nesses jovens jogadores, né, Gabriel? Eu acho que é bem a estratégia de time do interior, né? Investir os jovens jogadores não tem jeito, cara, porque, assim, os times não têm tanto investimento, não tem muito dinheiro, não tem um aporte financeiro muito grande. Então, assim, ou você pega esses caras em fim de carreira, ou que já tem uma carreira mais consolidada, que, assim, não vai ganhar tanto, ou você investe em jogadores de base, né? Os caras que estão chegando ali que também não ganham tanto. E essa história do Danilo... Danilo, né? Chega a ser engraçado, né? Porque... É quase um acaso, né? Pra equipe. Do nada, assim. E bem interessante. Eu acho que tem um campeonato que aí pela frente, muito importante. Eu acho que pode, sim, sei lá, talvez brigar por um meio de tabela ali, provavelmente, né? Eu coloquei como meio de tabela. Mas, assim, vai que consegue surpreender com esses medalhões. Inclusive, outro que eu queria ressaltar, é assim, né? Ninguém no Brasil ganha do Adenilson como jogador mais velho em atividade no Campeonato Estadual. Então, tipo assim, o cara tem 45 anos. Aliás, no vídeo que a gente começa o programa, o cara que o torcedor do Vila fala é o Adenilson, de 44 anos, que tinha feito 2 gols, né, no Vila Nova. Mas tem outro ali interessante, que é o lateral esquerdo, Lúcio, de 40 anos, com passagem de inúmeros clubes, bom jogador, e que aí vai tentar, nesse fim de carreira dele, fazer um bom campeonato pela equipe de Juiz de Fora, equipe muito tradicional do futebol mineiro, como a próxima que a gente vai falar, né, Gabriel? E a próxima equipe aqui é o famoso CAP, né, e não é o Clube Atlético Paranaense. É o Clube Atlético Patrocinense, que é assim, é o Atlético com... Sabe aquele filtro do Instagram? É verdade. Se você pegar o logo do Atlético, tirar o M, pôr um P e passar o filtro, acho que chama Rio de Janeiro o filtro, e pôr o filtro do Instagram, vira o logo desse do clube aqui, que é o Clube Atlético Patrocinense. A gente já falou aqui da Patrocinense, né, da Sociedade Esportiva Patrocinense, que... Isso. No... Qual episódio? Eu não lembro se foi o 6º. Que foi o nosso guia da segunda divisão, mas eu não lembro qual data que a gente publicou aquilo. Mas é pra gente não confundir, né? São dois times de patrocínio, que inclusive tem uma rivalidade. Tem uma história interessante, se você quiser saber, vai escutar o nosso guia que a gente fez no ano passado. Mas assim, o Patrocinense vem pra esse disputa, né, do Módulo 1, que eu não sei muito o que dizer também não, né? O técnico é novo, né, o Thiago Oliveira, né? Ano passado ele já comandou o time na Série D, se eu não me engano, e aí continua pra esse Mineiro. Mas assim, é um time que mudou muito do último estadual para esse, perdeu muitos jogadores. Perdeu. Mas tem aí aquele menino que joga no meio, que eu esqueci o nome dele. Danielzinho. O Danielzinho, que é um jogador interessante, é jovem. E jogou bem a Série D ano passado, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Acho que é o terceiro ano dele no clube. Vamos ver como é que o Patrocinense encara esse jogo aí. Tem também o Jaime, que ano passado foi campeão mineiro do interior com o Boa. Mas aí vamos ver. Não tenho muitas expectativas dessa equipe da Patrocinense, porque é um time muito... Muito assim, é muito misterioso também, né? Porque mudou muito o time, a gente não conhece os jogadores. Os meus jogadores disputaram o Mineiro do ano passado. Pra falar um pouco, só algumas curiosidades, né? A Patrocinense, ela é de 1954, né? Então... O Patrocinense, né? É o Patrocinense, perdão. A Patrocinense é outro time. É outro time, isso mesmo. É, o Patrocinense é de 1954, da cidade de Patrocínio, ali, localizado ali, se não me engano, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, e assim, como você... Acho que eu coloquei a equipe brigando no meio da tabela, porque é uma equipe que vai disputar a quarta divisão nacional, né, em razão da sexta colocação mineira no ano passado. Perdeu muitos jogadores, manteve o treinador Thiago Oliveira, que detalhe, não sei o quanto isso ajudou ou prejudicou, ele fez um estágio com o Filipão, no final do ano. Então assim, vamos ver o que o Filipão pode ensinar para ele, se o Filipão tem algo mais a ensinar para a gente no futebol. E eu também deixei ele no meio da tabela, porque está acontecendo eleições de novas diretorias na equipe, então é sempre um processo de mudança, né, principalmente para esses times do interior. Mas acho que, como é conhecido, né, a Águia Louca, né, que é o símbolo, o mascote do Patrocinense, é a Águia Louca, uma águia... Tem até um vídeo, se vocês puderem depois ver, é uma defesa que o mascote do Patrocinense faz no jogo ano passado. Isso acontece no Campeonato de Bola, cara. É bom demais. O cara bate a falta, a bola vai pra fora e o mascote cai. Então, assim... Mas, enfim, acho que o Patrocinense, se fizer algo além de meio de tabela, acho que já vai ser uma surpresa. E vamos ver como é que vai se reforçar pra Série D. Alguns jogadores interessantes que eu queria ressaltar é o lateral Pedro Rocha, que disputou a última Série A pelo CSA. Então, assim, um jogador que estava em elite nacional, que vem aí para a equipe. Tem também o atacante Rafael Gladiador, não confundir com o outro Gladiador, esse é ex-Bahia, apesar de ser atacante também. E o goleiro Thiago Passos, que gera, todos esses jogadores de contratações geram boas expectativas aí no torcedor Grenar, né? Grenar, que é o filtro do Instagram aí, né, para cores do Patrocinense. Vamos ver o que essa equipe tenha a mostrar pro futebol mineiro esse ano. Vamos então, depois disso, passar então para as equipes que eu coloquei que vão disputar para não cair para o módulo 2. Começando pela tradicionalíssima Uberlândia, pelo time do Uberlândia. Que é um time de respeito, né? Você colocou isso aqui que eu não sabia. Inclusive, eu realmente não sabia dessa informação. Mas é um time de respeito, porque enfrentar a União Soviética em 1966, em plena Guerra Fria, tem que ter coragem, viu, filho? Cara, incrível esse jogo. É o jogo mais alternativo. Cara, é o jogo que eu queria ter camisa. Queria ter a faixa. Sabe aquelas faixas que eles juntam, as duas equipes? Barcelona e Manchester na Liga dos Campeões. sabe, aquele cachecol, queria ter um cachecol de Uberlândia não soviética. É incrível, assim, pra quem não sabe, a equipe de Uberlândia é uma das equipes mais tradicionais do futebol mineiro, vai fazer 100 anos em 1922, em 2022, daqui 2 anos, e assim, joga no estádio enorme do Parque do Sabiá, que é o estádio com 53 mil espectadores, é o 8º maior do país, e assim, pra quem não sabe, o maior rival dele é o Uberaba, que faz o clássico do Triângulo, né, o clássico do Triângulo Mineiro. Então assim, equipe que tá o tempo inteiro, equipe que leva uma torcida muito grande, pra proporção dos times desses clubes é muito grande. Então assim, só ressaltando, a grande glória dessa equipe, né, que eu deixei aqui no roteiro, foi campeão brasileiro da Série B de 84, cara, que foi conhecida, onde ficou conhecido como a Máquina Verde. E só para vocês terem uma ideia, aqui uma foto, eu tenho uma foto, eu acho que vou deixar depois a foto linkada para você, Gabriel. Tem os grandes jogadores dessa Máquina Verde, vou até falar aqui em pé. Estavam Batista, Marcinho, Chiquinho, Luizão, Luizinho, Zecão e Batata, agachado, Geraldo Touro, Eduardo, Vivinho, Carlos Alberto e Zé Carlos, que fizeram um nome nessa Série B de 84, onde o Uberlândia derrotou lá no Mangueirão o Remo e foi campeão brasileiro. Então, assim, o tamanho e o peso dessa camisa que retorna ao modo 1. É isso aí, né, cara? O Uberlândia com contratações interessantes, né? O Uberlândia vem agora com o Rafael, né, que é um goleiro já velho, já. Ele foi contratado esse ano mesmo ou já ano passado? Eu não lembro. Foi esse ano mesmo. Foi esse ano, né? O Rafael, pra quem não lembra, é o goleiro que foi campeão brasileiro com o Fluminense em 2010. E assim, é um bom goleiro, sabe? Apesar de ser mais velho, né? Mas assim, bem que goleiro não tem idade, né? O goleiro joga aí até... Mas é um bom jogador, eu acho que é uma boa contratação, mas sinceramente eu acho que esse time não realmente briga para poder ver quem fica no módulo 1. Não é um grande time, eu acho que talvez o Felipe Surian possa ser um técnico interessante, mas eu acho que é uma aposta mesmo, né? Já é a segunda vez, se não me engano, no Uberlândia. Mas assim, eu acho que é mais um tiro no escuro mesmo, não tenho muita expectativa pro Uberlândia esse ano. Eu acho que pode fazer um campeonato ok, mas pode também brigar para cair. Pois é, e como você já destacou, o Leandro Salino, eu acho que é uma grande referência aí pra equipe, que realmente tem pretensões bem baixas, até também por estar voltando. E o que eu acho que pode levar a equipe para frente é realmente a força da torcida do Uberlândia, que acompanha o clube por onde ele joga. Passando então para o próximo, também muito tradicional, todas as equipes que vão brigar para não cair, eu acho, né, ao meu ver, esse ano, são bem tradicionais, é o RT. O RT, que, cara, eu gosto muito desse nome da RT, União Recreativa dos Trabalhadores, é muito nome de partido político, sabe, sei lá, um trem assim, mas... a URT vem para esse campeonato, eu acho que realmente para brigar, para não cair, né? O time que inclusive foi campeão mineiro do interior em 2016, já tem uns 3 anos aí, né, desse campeonato. Mas, assim, eu acho que se for pegar a tendência, né, que foi do ano passado, é um time para brigar para não cair também. A URT fez um campeonato muito ruim no passado e só não caiu na última rodada, né? Escapou ali na última rodada. Isso. Mas vai apostar aí no treinador, que é o Ademir Fonseca, que é um treinador mais velho, né? Bem experiente já. E... Ele bateu um problema de saúde ano passado, cara. Na moral? Não fiquei sabendo isso. Eu coloquei aí, ele treinou o Uberlândia, né? Que subiu. Ele subiu junto com o Uberlândia. Mas durante essa campanha do Uberlândia... No módulo 2, ele sofreu um infarto, e aí quem teve que comandar foi o filho dele, mas acabou dando tudo certo, e ele agora comanda a equipe do RT pra esse ano. E outro destaque desse time aí é um cara que já foi imperador do Sacro Império Romano. Foi rei dos Lombardos. E a gente tá falando do Carlos Magno. Foi mal a piada mesmo. Mas o Carlos Magno é um meia, já bem experiente. Se eu não me engano, tem 35 anos, não sei. Já tá mais velho. E ele ganhou o Mineiro do Interior, campeão Mineiro do Interior em 2016. É um desses jogadores que são assim, a esperança, né, e o destaque do time ao mesmo tempo, porque é um jogador experiente, que é até bom jogador. Vamos ver aí o que vai arrumar a URT esse ano. Outro jogador que eu queria destacar também é o Fernandinho, que é um jovem, é atacante, tem 22 anos, e ele veio da base do Fluminense, e nessa última pré-temporada agora ele foi titular nos amistosos, então provavelmente vai jogar como titular nesse Campeonato Mineiro, e é uma boa aposta também para o RT esse ano. Vamos ver como é que vai ser. Só você falou aí do Carlos Magno, né? O RT tem as características de ter muitos nomes estranhos esse ano, Bruno, e curiosos. Vou colocar aqui dois, só para você ter uma ideia. Tem um Val Kennedy. Pra quem não sabe, Val Kennedy, de acordo com o próprio jogador, é uma homenagem que o pai dele fez ao John Kennedy, o presidente americano assassinado. E tem o grande Wembley, em homenagem ao estádio da Inglaterra. Cara, qual que é o sentido de um pai pegar um filho e homenagear ele no estádio, mano? E um estádio da Inglaterra ainda, não faz sentido nenhum isso. Mas assim, eu acho que o que menos faz sentido é Val Kennedy ser uma homenagem a John Kennedy. É as curiosidades que aparecem aí no interior do país, né? E o Par de Minas, sendo do interior de Minas Gerais, é um dos clubes mais importantes também do interior mineiro. Foi fundado em 1939 e desde lá carrega várias boas campanhas, boas campanhas para um clube modesto como é, em Copas do Brasil, em alguns torneios nacionais. Então, assim, é uma pena ver a equipe hoje brigando para não cair, com toda a história que carrega, né? Para um dos fatos, um dos jogadores importantes, para você ter ideia do RT, foi o centroavante Ditinho. Pra quem não conhece, esse centroavante jogou quase 10 anos com a camisa do Trovão Azul, como é conhecido a URT. E assim, isso durante acho que os anos 2000, jogou mais de 100 jogos, fazia muitos gols, fez mais de 100 gols pela equipe. Então, assim, mostra o tamanho desse clube para Patos de Minas, né? O maior rival do RT é o Mamoré, que hoje está no módulo 2. Aliás, o Mamoré conseguiu a vaga. Para quem acompanhou o programa da segunda divisão mineira, o Mamoré, ele acabou ficando em terceiro colocado, só que com a desistência do América de Teófilo Tony, ele vai disputar o módulo 2, e é uma equipe aí sempre com chance de voltar para a primeira divisão. Né? Então, assim, a URT vem com alguns destaques esse ano, que eu queria colocar, além do Carlos Magno, é o Neguete, goleiro que já passou por vários clubes aqui de Minas Gerais, contratação bem recente agora do URT, e, assim, junto também com o atacante de 34 anos, Adalgisa Pitbull, que é um jogador aí que é aquele atacante que é esperança de gol aí para a equipe do RT, para tentar, assim, ganhar os jogos em casa, que é onde o RT vai ter que focar para se manter nessa primeira divisão, né? E o último time dessa lista, o Vila Nova, vem depois de escapar do rebaixamento no ano passado pelo STJD, né? Foi um rebaixamento aí no tapetão. E esse ano tá com o Emerson Ávila aí, que é treinador do Vila Nova. Já passou por Cruzeiro, por Ipatinga. E vem esse ano aí pra ver, né? Vamos ver. Eu sinceramente, acho que é só brigar pra não cair mesmo. Um destaque, talvez, do Vila Nova esse ano, talvez o Juan Teles, que passou pelo América, acho que pelo Cruzeiro também. Você chegou a ver jogando Cruzeiro? Eu cheguei a ver pouco, mas passou mesmo pro elenco. E aí o Juan Teles vem aí como essa esperança, né, de um bom jogador até, e vamos ver, né, joga pelo meio, joga no ataque também, né, aquele famoso meio atacante. E vamos ver o que vai fazer, vamos ver se faz gol ou não, mas a minha expectativa coincide com a sua. Eu acho que briga para não cair. E assim, se for depender dos últimos anos, né, do histórico do Vila nos últimos anos do Mineiro, eu acho que cai esse ano. Eu também acho que cai. Tem alguns jogadores além do Juan Teles que você falou, queria destacar aqui também o Augusto Recife, né? Famoso Augusto Recife, campeão brasileiro com o Cruzeiro em 2003, hein? Campeão da Tríplice Coroa do Cruzeiro em 2003. O meia também tem o Leandro Brasília, passou pelo Cruzeiro também. Além do o ataque, continua com o Pinguim, viu? Só para esse detalhe, o Pinguim ainda está em Vila Nova. E eu queria ver o ataque Pinguim e Tiarinha. Tiarinha é outro ataque, o atacante do Vila Nova. Ataque bem interessante, só para sair um pouco dessas, do elenco. O Vila Nova, ele é, como a gente disse, é de 1908. O Vila Nova tem uma grande tradição inglesa. Assim, aliás, Nova Lima tem uma grande, né, lá, por muito tempo, teve a mineração, foi feita por uma empresa inglesa, e a equipe tem muita essa ligação, foi fundada por trabalhadores ingleses, junto com brasileiros, quando foi chamado de Vila Nova Athletic Club, e depois, ao aportuguesar, passou para Vila Nova Athletic Club, apesar de deixar o Vila aí, né, o Vila com dois L, relembrando esse passado inglês. E a equipe, além do nome, tem a própria cor, né, a cor vermelha é uma, se remete aos britânicos, né, com o vermelho e branco, para homenagear o São Jorge, que é padroeiro do país, como a seleção inglesa também faz. Então a gente vê muita história o Vila Nova, as 5 vezes campeão mineiro, e tomara que volte, né, retorne aí com um campeonato melhor, quem sabe com uma campanha que pelo menos fique meio de tabela, e alegre o nosso torcedor que abriu o nosso podcast, pois Vila Nova não merece a situação que hoje está, né? Então, assim, acho que é isso. Mais alguma coisa a falar de todos esses clubes para o Campeonato Mineiro, Gabriel? Só uma curiosidade desse elenco do Vila Nova, o Leandro Brasília, a gente já comentou sobre ele aqui no nosso fatídico episódio sobre o Ipatinga. O Leandro Brasília jogou pelo Ipatinga entre 2009 e 2012. O Leandro Brasília foi formado pelo Cruzeiro, se eu não me engano. E aí ele jogou mais ou menos, ficou no Cruzeiro entre 2007 e 2009. E foi emprestado. Ele era jogador do Cruzeiro, né? O contrato dele de 2007 e 2009. Mas em 2007 mesmo ele foi emprestado para um time que eu não sei se você conhece, Pets. Ah. O Itaúna. Ah, é verdade. Grande Leandro Brasília. É verdade. O Leandro Brasília jogou pelo Itaúna, depois foi emprestado para o América, depois que foi emprestado para o Ipatinga, né? Nessa sequência de empréstimos. Ele acabou tendo um contrato efetivado com o Ipatinga e fez muitos jogos pelo Ipatinga, foram 87 jogos pelo Ipatinga, marcou 6 gols e agora tá aí, né, jogando no Vila. Pois bem, de curiosidades, histórias, tradições, o campeonato estadual é feito, acho que a gente não pode deixar de acompanhar, nem que seja assim, para ver o clube que gosta, né, para ver porque é um campeonato que leva muita torcida, muita gente que tem um apego emocional e afetivo com todos esses clubes que a gente passou. E aqui encerramos para passar para o último bloco, Gabriel. É, bom, encerrando aqui esse programa, né? A gente. Um programa mais longo do que o normal. Apesar do nosso normal ser longo também. Mas, como a gente falou de muitas equipes, acabou que esse programa foi um pouquinho mais extenso. Mas. É, a gente vai iniciando aqui essa segunda temporada do nosso podcast e vamos ver aí como é que vai ser esse ano, né? Um ano que a gente tem bastante expectativa no sertão, mas enfim, a gente tem algumas ideias também esse ano, a gente até tinha comentado no último episódio da primeira temporada, no ano passado, mas a gente tá com as ideias também de fazer umas coisas em texto, né? O Petros, você quer falar um pouquinho do seu projeto para esse ano de 2020? É, o Gabriel já deixou as artes montadas, né? Então, assim, pretendo fazer um pouco esse acompanhamento do Cruzeiro na Série B, contando um pouco dos clubes que o Cruzeiro vai enfrentar, mostrando aí um lado do futebol brasileiro, né? Que é uma divisão que sempre está levando aí confrontos interessantes e clubes ainda muito importantes para o futebol brasileiro. Então, pretendo fazer alguns textinhos sobre os clubes, curiosidades, né? E que isso possa alavancar ainda mais o nosso podcast. Então, assim, acho que é isso. Eu acho que vamos deixar mais surpresa para falar menos, né? Para deixar mais surpresa para os nossos ouvintes. E qualquer coisa, mande nos recados pelo Instagram, Facebook, Twitter, que a gente está lá acompanhando e a gente responde por aqui. Obrigado, Gabriel. Alô? Alô, alô? Alô, Petros? Petros? É, então, galera, vou só despedindo de vocês aqui, porque o nosso queridíssimo Petros caiu junto com o Cruzeiro. Então, vamos encerrando esse podcast por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. E fiquemos aí com as nossas expectativas altas para esse ano e vamos ver aí. É, como o Petros já tinha ressaltado antes, siga a gente nas redes sociais aí, os nossos novos projetos são todos divulgados lá no Instagram, no Twitter, então dá uma olhada lá no Instagram, @ Sertão dos Cataguases, sem os acentos, e só seguir lá no nosso Instagram, tem todos os nossos links para todas as nossas outras redes. Então é isso, um abraço, um beijo e um pedaço de queijo para todos vocês. Até mais. Oh, ficou engraçado porque você tava falando dos avisos finais e tal, aí você caiu, eu fiquei assim, você tá aí? Aí eu encerrei assim, eu acho que o Pets caiu junto com o Cruzeiro. Velho, eu só sei que meu notebook acabou a bateria no momento que eu estava falando, e assim, eu estou nitidamente com medo desse ano, tô achando que o Cruzeiro vai cair pra segunda divisão mineira nesse momento. Que é pior, Mineiro ou Série C? Alô? Vamos encerrar, gente. Valeu. Tomar no cu.